Senhor, eu ouço a tua voz, dirijo meu olhar aos montes, profetizo contra os ídolos, destruindo o que é vão e fútil. Em meio ao caos, tu és fiel. Teus altos derruba, Senhor, nos corações quebrantados. Teu amor traz restauração. Ah, Senhor, eu clamo a ti em meio às abominações. Quebranta o meu coração e traz a tua salvação. Ah, Senhor, eu clamo a ti em meio às gerações. Quebranta o meu coração e traz a tua salvação. Os remanescentes se lembrarão de ti, Senhor, em suas nações. Teus filhos entre os cativos clamarão em suas aflições. Em meio aos ídolos caídos, saberão que tu és o Senhor. Teus planos são eternos e em ti há sempre amor. Ah, Senhor, eu clamo a ti em meio às abominações. Quebranta o meu coração, traz a tua salvação. Ah, Senhor, eu clamo a ti em meio às gerações. Quebranta o meu coração e traz a tua salvação. Bate com a mão, bate com o pé e clama em adoração por todas as maldades. Restaura a nossa nação. Quebranta o meu coração e traz a tua salvação. Ah, Senhor, eu clamo a ti em meio às gerações. Quebranta o meu coração e traz a tua you are.